63 no telescópio? Falou do Guarulhos, 380, roda. É, bridge, episodio no meio, Bravo Zulu, decolador no zero, com curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda voa bridge, 55 no zero, transponder, controle opera 199.8. 380 autorizado, roda do plano, apoio do Zulu no meio, até PHZ, decolada 10, perfil da Dael, Leda, após voa bridge, 55 no zero, código 198.8.3. Localizador. Torre 18, decimal 95. 2296. Zona 3. Torre total 9907. 27, check o trem, autorizado pouso, pista 10. Vento 100 graus, 8 leste. Trem está embaixo travado. Passaria do 2.24, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 45, alternativa 1.2685. Porta-táxi 9.27. 45, 1.2695 com Recife, confirme? 1.2685, alternativa. 1.2685, obrigado, ok. Coluna 076 na chegada Mari, desça para o 060. O Rio 5972 está no localizador. Rio 5972, complete a aproximação final, torre 18 decimal 95, bom pouso. Torre 11895, muito obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972. Estabilizado ILS, pista 1 a 0. Vicente Rio, cheque trem, livre o pouso, vento 1.00 graus, 8 nós. Trem está checado, livre pouso, pista 1.00, Rio 5972. Para o 060. Para o 060, 5.5. Falta Total 9907 na escuta? Salvador, Total 9907 na escuta. Tempe, Alfa, já ingressando agora naquilo, pátio 3, observe o sinalizador. Sou 3398, desça para 2003, o ajuste 1093. 2103, 398. 1076, desça para o 050. Ao 050, vou 1076. Sua identificação na saída da Mari, desça para o 070. Para o táxi, uso Fox, 19 a bordo, 3 horas e 58, alterno Galeão. 119, 358, Galeão. 19, 19. Certo, 19. Táxi, trem de Índia, até o ponto de espera da 10, lá 1895, a torre, 1013. Gente, Índia em frente, ponto espera 10, 1295, 1013, voo 9287. Copiado, obrigado. Ok, 398, fica a velocidade também libera ou é para redução também de 120 taxa? 398, a velocidade está a critério do comandante. É, estranho. Rio 5972, sala 38, liga direita, 1219, sala. 219, obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol 9287, pronto, ponto de perda no zero. Autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, pista no zero, gol 9287. Bem-vindo, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, funcionário 7. Coragem, Gol 9287, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Gente, livre de decolagem, pista 1-0, Gol 9287. Autorizado ele, é TEC-6, reporte localizado. Gente, reporte localizado, ele. Carolina 300 já aprovado. Top. Cuidado Petrolina 300, rota via Pesolo 20, decola como zero, pela esquerda, subida Momo, transição Flock, 5516 transponder, controle 1 no 9.8. Sim, sempre quando estamos posicionados. Redução para 210. É 200 a 2,0, 75 por você. Controle, boa noite, Gol 9287. Gol 9287, outra pergunta, subindo para o 340 na saída da EL. 340 na DAEL, pode voar direto da EL? Gol 9287, autorizado, voar direto Leda. Direto Leda, ok. Gol 1076, para interceptar o lote, gol 7-3, 055. Gol 1076, copiou o controle? Não, prossiga. Gol 7-3, 055, para o localizador. Direita sua, 055, para o localizador, gol 1076. Passando 70 para o 060, 355. 5595, desça para 4000. O ajuste 9003, redução para 200. Ok, para 4000, 9003, redução para 2000. Gol 9076, desça para 2000, ajuste 9003. Para 2000, resultado 9003, gol 9076. Estabilizando no localizador, está 3398, visão. 3398, chame torre 18 desse 195. 1895, boa noite. 3605, desça para o 050. Para o controle? Desça para o 050, tan 3605. 050. Retração para 50 metros, mantenha presente pro limite ao localizador. Certo, você mantenha presente pro localizador, está reduzindo a velocidade. Sim. Oi, Salvador, boa noite. TAN 3398, passando de Ilha Serra, baixo de Itabon. 3398, livre o pouso, pista 10, vento 100 graus, 8 mais. Autorizado, pouso 10, TAN 3398. Depois estabilizar. Autorizado estabilizado, gol 1076. Gol 1076, autorizado para desça para 3000, aguarde e provoca a intercepção localizadora. Trem para o 5595? Patrícia, meu guarda na tropa, terceiro no lock. Deixa eu sentar, por favor. Triple 5595 para interceptar o log, curva esquerda na proa 145, reposta estabilizada. Ok, esquerda 45, reposta estabilizada. A 3305, redução para 1080. 1080, 3305. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 0.3. 5594 desça para 2.000. Seguirá o Boeing 738 da Gol. Você pode estabilizar. Está estabilizado, já observando a aeronave aqui, 4.000 na frente. Salvador, Gol 1076, estabilizado. 1076, complete aproximação final, torre 18995. Final, torre 18995. Ou 1076, tá logo mais. Torre Salvador, boa noite, Gol 1076, estabilizado, se aproximando do Índia Serra. 076, aguarde autorização de pouso. A escuta. Para 1970, informa o tráfego à frente. Ah, é uma TR-7, seguirá como no número 3 na aproximação, está 7.000. TR-7-0, informa que a série tem cidade a produção. 705, está. Copio para o controle. Então, 3605, como recebe o controle agora? Igual, cidade 3. Sim. Salvador, 3398, desafio Francisco. Sim. 3398, desafio Francisco. Vindo do Figa de Alta e reporte da Juliette. E Alfa, repartimento da Juliette, 3398. Minha torre, 1 noite, 10 mil. 3605, o tráfego feito a 5.6 milhas com grau de 130. 130, confirma. 3605, o tráfego feito a 5.5 milhas com grau de 130. O 076 livre pouso, vento 100 graus, 8 mais. Pouso autorizado, voo no 076. Solo Salvador, 4298, com 42 a bordo, autonomia de 2 horas, 19 minutos, alternando Salvador, está pronto para o táxi. Taxa aprovado, via fácil, Índia, quarta-feira da 10, lá 2895, ajuste 1003. Positivo, via fácil, Índia, quarta-feira da 10, torre 1895, 4298. Em tráfego da Azul, está no táxi após o mesmo seu ingresso em segue até a remota 13. Após a aeronave da Azul, remota 13, eu estou a 3309. Após o ingresso do TANA 3, autoriza o 6334. Então, só aguardar a passagem do Azul que está no táxi. Assim que o Azul livrar a retaguarda, você inicia após o 633. Sim, 295. 295, informo que você está na linha. Timinha, solo 50, direito 219, solo. Direita 219, igual na 076. Solo, boa. Boa, 076, livrando. 076, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte sem agilidade. Alfa, reporte sem agilidade, bom dia, 76. O trip, seu pouso autorizado, Venturno 00 graus, 8 horas. 5-5-5. Retorno 3305, boa noite. O 3305 continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, que informa o tráfego à sua frente a 2 milhas e meia. 3305, confirma o tipo? É um ATR. Gente, mantém a posição. Da Porsche ADA. Portaremos. Triplo do solo, 5-3, direita, 1-2-1-9, solo. Direita, 2-1-9, triplo. Solo, triplo. 5-5 livrou. 5-5, prossiga via Alfa, aquilo pode 3. Alfa, aquilo pode 3. Próximo, direto, mano, 076. 076, vai ingressar a Juliette, portão previsto ao 2. Assim que o tráfego da avenida iniciar o táxi, se prossegue até o 2. Ah, tá ok. 02, bota 076. Azul, guardou na vez, autorizado ali, AMD. Canel 63, 60, 605, seu solo 54, direito, 219, solo. 29. Viado, taxa aprovado, direito, seu ponto de espera dando 0, 14895, ajuste 1003. Salvador, 3305. Táxi, né, Negativo. Solo, copia SAM 3305. Siga via Alfa Juliette 62, por favor. Alfa Juliette 62. Veio só confirmando, ponto de espera, torre 1895. 1895, obrigado. Chame a 6313. Salvador. Boa noite, 63, 6, 4, 4, 4, 4. Autorizado, Léa Martina, 313. 4, 2, 9, 8, decola 5, 6, controle 1, 9, decimal 8. 19, 8, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, 4, 2, 9, 8, cumprindo o Momo. Boa noite, Azul 4298, contato radar, vá para o nível 300, sair da Momo. 300, sair da Momo, 4298. Linha 313, livre decolar, vento 100 graus, 8 anos. Livre decolar, Xenia 613. Guardião 01, possível. Eficiente, está autorizado para decolagem com proa sul, saída inicialmente via farol de Itapuã e litoral. Controle 19 decimal 8 na saída. Guardião 01, vento 100 graus 109 e forma fora do solo. Guardião decola o 59, chama o controle, frequência 19 decimal 8. 19 8, monta. Controle Salvador, boa noite, Xenia 6313. Xenia 6313, saída da El, sobe manter o nível de voo 380, serviço de vigilância. El, sobe manter 380, Xenia 6313. Nas 8 da Azul, voe Petrolina. Petrolina direto.